de Curitiba, o bairro Pinheirinho. Um abraço ao povo do Pinheirinho que me acompanha pela Rádio Evangelizar 1060. Essa rádio que é a benfeitora nacional, e é mesmo. E graças aos associados, mas aqui em Curitiba está presente a Rádio Evangelizar 1060. Qual a rádio você escuta? 1060, a Rádio Evangelizar. Filhos e filhas, escute que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Padre Reginaldo Manzotti, meu nome é Mércia, eu moro em Paulista, Pernambuco, no bairro do Janga. Quero dizer o meu testemunho. Tem um primo, que o nome dele é Francisco Júnior, foi preso injustamente porque ele faz mototáxi e levou um passageiro que ia pegar droga. A polícia, quando pegou, pegou ele também, achando que ele era traficante. Passou 8 meses no presídio, mas diante das orações e a fé que a gente tem nesse Deus tão grande e tão maravilhoso, ele foi liberto ontem, dia 13/7. Para a honra e glória de Jesus, a gente está agradecendo. Obrigado, Senhor, por esta maravilha nas nossas vidas. Amém. Amém. E olha que um abraço a você lá de Pernambuco ontem. Nós rezávamos São Cristóvão, né? Pelos motoqueiros, pelos motoboys. É, essa é uma realidade também. Às vezes tem gente que entra de gaiato, sem saber. Sem saber. Não duvido, não. As pessoas fazendo o seu serviço, fazendo o seu trabalho, são às vezes envolvidos nessas circunstâncias. Peçamos ao Deus que nos proteja e nos livre do mal. Bíblia aberta, cartilha de oração. Lá vem vindo e vem com força. São Joaquim e Santana, rogai por nós na hora da misericórdia. Mateus 13, 16, 17. Mateus 13, 16 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Bem-aventurados são vossos olhos, porque veem, vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo e não viram. Desejaram ouvir o que estáis ouvindo e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem-aventurados são os olhos porque veem. Bem-aventurados os ouvidos porque ouvem. Esse texto, ele faz parte da festa de São Joaquim e Santana. São Joaquim e Santana, que são os pais de Nossa Senhora, os avós de Jesus. São Joaquim e Santana, que fala exatamente da família e dos idosos. Essa devoção a Santana e São Joaquim começou no século VI e se estendeu por todo o Ocidente a partir do século X. Joaquim, o pai da Virgem Santíssima, é dado o nome de Cleófas, de Sadoc e de Eli. Santana, são exemplos de pessoas que viveram profundamente a sua fé. Você lembra daquela música? Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Pelos frutos conhecereis a árvore, disse Jesus. Pelos frutos conhecereis a árvore. Pelo fruto do ventre de Maria se conhece Maria. e conhecer Maria, conhecer seus pais. Cuidar dos idosos, honrar pai e mãe. Se um dia a dor visitar, a idade avançada vier, lembremos, sabiás são sabiás, mesmo quando não cantam. Ninguém deixa de ser o que é na fase da idade avançada. O que éramos, somos. O que somos, éramos. Essa música, ela foi feita pelo Padre Zezinho, a quem tenho muito respeito, no ano da campanha da fraternidade sobre os idosos. Se a dor me visitar um dia, é, a idade avançada faz isso. Não é doença, mas a mente não obedece mais. O corpo já não ajuda. É. Sabiás ainda são sabiás, mesmo quando não cantam. Águias feridas ainda são águias, eu sei que elas são. Quando alguém apodou a roseira, chorou, mas depois se vingou. Deu mais rosas do que nunca. Ninguém nasceu pra sofrer, mas a dor nos faz crescer. Ninguém nasceu pra sofrer, mas a dor nos faz crescer. Sabiás ainda são sabiás, quando ainda não canta. Vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.